Clark Griswold, vim trocar o meu carro velho. Deu adeus pra essa banheira enferrujada, Rust. A gente se vê. Ah, dá um friozinho na barriga, o né? O que, pai? Escolheram um carro novo. Tá ansioso, não está? É. Oi, Red. Que bom vê-lo, Sr. Griswold. É. Como é que vai, Ruby? Rusty. É, olha pra ele, tá aflito. Então, trouxe o carro velho? Já, o cara levou uns 2 minutos. Bem, então vamos ao negócio. Tudo bem, é que a gente tinha medo do outro carro não chegar a tempo e... Nós vamos partir para a Califórnia de manhã, férias grandes, família toda, Wally World. Wally World é um belo passeio, Claude. Clark. Bom, pois aí é. Está ele. Onde? Aqui, a caminhonete. Pai, não foi esse o carro que pediu? Calma aí, Rusty. Ed, o carro que pediu não foi esse, não. Eu estou lembrado que pediu o Azul Antártico Super Caminhonete Sport com rádio e bagageiro de rally opcional. O senhor não pediu o Talapi? Talapi? Eu pedi o Azul Antártico. Caminhonete Sport, esse não é nem o mesmo modelo. É, acho que está com a razão, não é esse mesmo modelo. Essa é a nova caminhonete familiar, é um automóvel danado de bom, se quer a minha humilde opinião. Dá um banho na caminhonete Sport, mas quero ver o senhor feliz, não é? Davenport, eu já resolvo isso. Sim, senhor Ed. Cadê a caminhonete azul que o Sr. Griswold encomendou? Não sei, senhor. É, eu já sei o que deve ter acontecido. O carro não veio. Ed, eu não sou um otário que você está acostumado a enganar, tá bom? I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. No ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio pra lá de especial, porque o filme é muito bom. Caraca, esse gente vai precisar salvar o filme já se salva. Acho que o filme vai salvar o programa. Esse quem vos fala é o Calavera, e está comigo aqui o Miotti. E aí galera, vendo esse filme, me lembrei de muitas viagens com o Belinão. Como eu viajei com a Belina. Por isso que o nome do programa é esse, velho. Por isso, o Miotti tem muita história, inclusive a de que ele não para. O pai dele é tão usura que ele não parava pro Miotti fazer xixi, velho. Daqui a pouco vocês vão saber aonde o moleque fazer xixi dentro daquela porra daquela Belina. É. Está comigo aqui também o Brunão. É, eu já fui muitas vezes pra Wally World, cara. Muitas vezes. Chama-se Minas Brasília Tênis Clube, né? Chama-se Nicolândia. Ah, é? Caraca! Mary Jane, Marihuana, depende do lugar, velho. Vocês já escutaram, então não é surpresa nenhuma, até porque o nome deles também está no post do programa, mas é com a honra que nós recebemos, mais alta das honras que nós recebemos, de novo aqui no Jurassic Cast, o Tato e o Professor Mauri, essa dupla dinâmica, né, velho? Eu não sei quem é o Batman, eu não sei quem é o Robin. Batman. Não deu. Ímpar. Ganhei. Eu sou o Tato e a grande verdade é que foda-se o Wally World. Eu queria os peitinhos da Beverly D'Angelo. Nossa, velho. Ali seria um belo parque de diversões, hein, bicho? Um dos primeiros peitinhos da minha história. Cara, primeiros peitinhos... Não, da hora aqueles peitinhos. Sim, é um peitinho da hora, velho. Primeiros peitinhos da sessão da tarde, cara. Sim, velho. Bacana. Belos peitinhos. Começamos bem a infância, né, velho? Sim, e eles estão lá, guardados para sempre numa obra inestimável para a história da humanidade. Com carinho, com carinho. E eu sou o professor Mauri e eu não tenho a mínima vontade de conhecer o Grand Canyon por causa desse filme, cara. É verdade. É sério, toda vez que eu penso no Grand Canyon, eu penso que eu vou parar, olhar 2 segundos, vou virar as costas e vou embora. É verdade. Qual a graça de ficar curtindo um buraco, né, velho? Bom, não sei. Daquele tamanho não deve ser legal mesmo, mas... Se fosse menor, quentinho, mais úmido, pode ser que... Dependendo do buraco, é maneiro de olhar, isso, né? Eu conheci umas que o buraco daquele jeito só que tinha nome. inclusive tinha o mesmo eco, né? É, muito grande, muito grande, muito grande. Olha só, Internéticos, hoje nós vamos falar de Férias Frustradas, cara. Esse filme que me ensinou a ter senso de humor, na boa, velho. Meu senso de humor, ele é dividido em Chave, Chapolin e Férias Frustradas. É impressionante como esse filme é bom. E não data, bicho, não data. Esse filme é bom até hoje e vai continuar sendo bom até o dia dos fins dos universos. Tô contigo. Voltamos logo após os recados do Jaime, ó. Sobe a música! Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos com mais os recados da Jaimeio, dessa vez rapidinho, porque as pessoas, como diz o Brunão agora em off, pra mim, as pessoas não querem ficar escutando o programa no ano novo. Ninguém quer. Com exceção dos losers que estão ouvindo isso e jogando World of Warcraft, ou os losers com dinheiro que estão jogando Guild Wars 2, que agora é a nova sensação da garotada. A nova onda do verão. Então, losers, sejam bem-vindos. Inclusive, meu World of Warcraft já está aberto aqui. Só olhei, esperando. Promoção camiseta Wally World. Olha aí, cara. A Fiction não perde programa, né, bicho? Não, e o Alexandre ficou puto. Que eu tava conversando com ele antes dele viajar. Né? Ah. Aí ele falou: como é que vai ser? Qual vai ser o último programa do ano? Eu falei: vai ser o Férias Frustradas. Ele: como é que você não me fala essa porra antes? Eu tenho a camisa dele, pô, tenho pronta. O Miotti levando esse porro do patrocinador. Do patrocinador, olha aí que beleza. Pois é, promoção camiseta Wally World, camiseta exclusiva pra promoção, então não vai ser vendida, tá? Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, salsifufu. Cara, a camiseta tá incrível, incrível. Tá muito foda mesmo. Pra ganhar é fácil. Os 5 melhores fotos ou vídeos que demonstrarem uma presepada... Escreveram presepada no roteiro, velho. Com Z... Com Z. Foi o Miotti. Foi não, foi eu copiei e colei. Em uma férias frustrada, leva uma camiseta do Hollywood. Então é muito fácil. Você vai pegar assim, você vai enviar sua foto ou vídeo pro e-mail do Jurassicast, jurassicast@gmail.com. Vídeo, só link do YouTube ou de outro site de vídeo, Vimeo, essas coisas. Isso, porque nem fudendo a gente vai baixar 60 megas de vídeo. Isso, e foto, pode mandar a foto mesmo. Agora, o que você vai mostrar nessa foto? Cara, mostrar alguma foto e contar a história, né, daquela foto ou daquele vídeo da presepada que foi as suas férias frustradas. E lembrando, essa camiseta não vai ser vendida no site. O resultado será divulgado no Jurassicast 49, no dia 4 de fevereiro de 2013. E para lembrar que continua a promoção de R$30 para todas as camisetas da Fiction. Cara, o Alexandre entrou de férias, viajou com a família e deixou a Fiction na loucura, né, bicho? Ele não poupa esforços para deixar as pessoas felizes. Então, camisetas da Fiction Corporation, todas as camisetas do site a R$30. Olha que absurdo. Compra pra caramba, que aí quando ele chegar, ele vai ter que se fuder pra entregar isso tudo. Porque eu estou com invejinha, porque eu não vou viajar esse final de ano. Aliás, há muito tempo que eu não viajo. Então, compra pra caralho, pra quando ele chegar tiver uns 300 pedidos, e ele tem que sair por todas as agências dos Correios aqui em Brasília, pra ter que entregar os lotes. Faz isso por mim, me dá esse presente de Natal. Lembrando que a Fiction Corporation volta de férias no dia 7 de janeiro, e aí já vai poder pegar os pedidos e enviar o que você comprou. Resultado do jogo Lego Senhor dos Anéis. Foi adiado para o Jurassic Cast 47, né, Mead? Isso, vamos dar mais uma chance aí pro pessoal. Gente, olha só, a gente recebeu pouca coisa. Porque o filme lançou há pouco tempo, né, então... O filme lançou há pouco tempo, então, lembrando, como é que é essa promoção, Mead? Você vai mostrar alguma coisa, alguma foto, algum vídeo, pra sua paixão pelo Senhor dos Anéis. Na fila do cinema, o que for. Mas tem que mostrar a sua paixão pelo Senhor dos Anéis. E olha só, como a gente conseguiu adiar isso pro Jurassic Cast 47, a Taverna do Ogro conseguiu mais 2 prêmios pra gente botar na leva. Não só vai ter o jogo Lego do Senhor dos Anéis, aquele do PC, que a gente vai sortear pra quem tem conta na Steam, aquela coisa toda que a gente já explicou e tem aí no post como é que funciona. Isso. O segundo e o terceiro lugar, presente aí da Taverna do Ogro, vai ganhar o Lego do Gandalf, o bonequinho do Lego do Gandalf, cara. Então, assim, se você não ganhar o jogo do Lego, pelo menos você vai ganhar um Gandalf pequenininho. Quer dizer, você vai estar concorrendo a ganhar esse Gandalf pequenininho. Então, segundo e terceiro lugar, agora também tem prêmio no Jurassic Cast. Putz, viu? Eu vou te contar, né? Entretanto, hoje nós temos um resultado de uma promoção, que é o Lego do Senhor dos Anéis, que foi oferecido pela Taverna do Ogro, lá no último programa. E então, quem foi o vencedor? O Ricardo Estevam, @RieRocha. É isso aí, Ricardo Estevam, nós vamos entrar em contato para pegar seu endereço, para passar para a Taverna, para que eles façam o envio do Lego do Senhor dos Anéis, aquele Gandalf com a carrocinha, com os fogos de artifício. Eu queria fazer um agradecimento aqui, pessoal, à Taverna do Ogro, em especial para Mariana e tal, me ajudaram pra caramba a achar o presente de Natal do Felipe. É o que você deu? Deixa eu esperar, eu não posso falar muito alto. Que ele tá por aqui. Quem deu foi Papai Noel, entendeu? Parte da coleção dos bonecos do Senhor dos Anéis. E ela me ajudou a achar o Legolas e o Frodo, cara. Olha aí! Caraca, que foda, hein? Gente, vocês são mais do que especiais. Vocês... A Mariana é foda. São demais, velho. Sério. Eu não tenho palavras. Andanças na Podosfera, estivemos no IR Geeks 87 sobre Esquecendo de Mim, né, Miotti? Vamos contar a história porque aconteceu esse Esquecendo de Mim? O motivo desse tema é que o Tato ligou pra mim, todo pimpão. Calaveira, tive uma ideia. Velho, foi desse jeito, eu não tô exagerando. Ele tá ouvindo isso, ele sabe o que foi. Velho, que ideia! Que ideia que eu tive! Falei, que foi, Tato? Que é, velho? Velho! Maravilhoso, uma ideia pra nós 5 gravar. Eu, Mauri, você, Brunão e Miotti, velho. Vai ficar show demais. Vai ficar incrível. Cara, incrível, incrível. Nenhum podcast jamais gravado sobre isso na história. Jamais, nenhum. E realmente nenhum gravou mesmo. Aí eu falo assim: tá, qual que é o tema? Ele: férias frustradas. Aí eu falei: Tato. Ele: oi. Cara, eu tô indo ligar o computador pra gravar esse tema agora. Aí ele: sério? Eu falei: sério. Aí ele: pô, então eu vou ver aqui com o Mauri o que eu faço. E desligou o telefone. Dá 2 minutos, liga o telefone de novo. Calaveira, tive uma ideia mais foda ainda. Mais foda ainda. Esquece aquela ideia é uma merda. Essa é muito melhor. Eu falei: qual que é a ideia? Ele: esqueceram de mim. Tá. Aí ele: ah, vai tomar no cu, vocês vão gravar isso também? Eu falei: não, a gente já gravou no passado. Ele falou: não, tem problema. Eu falei: então tá bom, se não tem problema, tá tudo certo. Então é isso, We Are Geeks 87, Esqueceram de Mim, comemorando aniversário de 5 anos do We Are Geeks, olha isso. Só. Exatamente, cara. Muito bom, parabéns lá pros nossos amigos, o Tato, o professor Mauri, que estão nesse programa também, fazendo a participação especial, já que eles queriam tanto gravar de férias frustradas, a gente trouxe eles pra cá, né? Isso, exatamente. Aí a gente trouxe pra cá pra gente poder falar, e foi um papo deliciosíssimo. Então, nós estamos lá no Esqueceram de Mim, comemorando os 5 anos do Vergique. Lá no Vergique 87. Sobre Esqueceram de Mim, muito bom, muito. Um programa totalmente diferente do que foi gravado aqui no Jonas Cash. Ficou melhor do que o nosso. Ficou melhor que o nosso. Avisar. Estivemos também no Parolando sobre o Paranerdia 69. E eu dou algumas explicações sobre sexualidade humana no programa. E aí ele fala lá aquele monte de coisa que ninguém. Não, brincadeira. Tô zoando. E eu estive no Sétima Sala 32, sobre O Homem que Sabia Demais. Como é que que funciona esse Sétima Sala? É um quadro do Cinéfilos, do site do Cinéfilos, né? Que ele faz o quê? Ele pega um trailer de um filme e comenta sobre aquele filme. Então ele convida sempre outras pessoas pra comentar. Então são coisas bem rápidas, no máximo 5 minutos. E mostra o trailer pra todo mundo. É um vídeo no YouTube, na verdade. Escutem lá, que eu tô falando, comentando com ele lá, o Luciano, tá? O Luciano Vieira, do Cinéfilos. Escutam e assistam, né? Porque é vídeo. Isso, então... escutando e assistindo o trailer. Temos aqui uma mensagem do criador do Mega BogaCast. É um aplicativo para o iPhone, para iOS, né? Ele falou que ainda vai desenvolver para os outros, para o Android, né? Para outras plataformas. Um aplicativo que toca os podcasts, só que de um jeito diferente. Escutem aí que ele explica melhor. Oi, galera. Aqui quem fala é Eduardo Baião, criador do Mega BogaCast, player de podcasts que pretende revolucionar a experiência de ouvir podcasts. Nós acreditamos ter melhorado cada pequeno detalhe dessa experiência, desde o download, a apresentação dos podcasts, os ícones dos episódios, a busca, o controle do playback e muito mais. Para ser rápido, vou me concentrar naquilo que é o grande diferencial do aplicativo, algo que não existe em nenhum outro player. É o que chamamos de megacasting. Quem ouve podcasts sabe que muitas vezes os participantes citam assuntos ou pessoas que a gente ou não lembra ou não conhece. Pode ser o nome de um ator ou diretor, uma música, uma banda, um filme, um acontecimento histórico. Imagine se neste exato momento o ouvinte pudesse olhar na tela do seu smartphone e ver uma imagem ou texto a respeito do assunto discutido. Essa imagem poderia ser a foto do ator, a capa do disco, o pôster ou uma cena do filme. E por aí vai. Seria muito legal, não é? E se além de poder ver esse conteúdo extra, os próprios usuários pudessem adicionar mais conteúdo? Seja procurando na internet, de dentro do próprio aplicativo, ou até mesmo usando a câmera do dispositivo. Seria excelente, não? Pois pare de imaginar, já que tudo isso já é realidade com o Mega BogaCasts. O aplicativo já está disponível na App Store, inicialmente apenas para iOS, ou seja, iPod, iPhone e iPad. Uma versão para Android está nos planos, mas vai depender do sucesso dessa primeira versão. O aplicativo é grátis para quem inscrever até 5 podcasts. Então dá para experimentar sem gastar nada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam o Mega BogaCasts. Até saiu a App Store, né, do iTunes. Aplicativo grátis, Mega BogaCast. Vamos aproveitar que é o último episódio do ano e desejar aí a todos um feliz 2013, boas entradas e boas viradas, né? Eu sempre tenho essa palavra, acho muito escroto isso, né? Falar boas viradas, que virada, né? É, um penetra e você fica no pirocóptero, né? E boas entradas, que né? Enfim, mas enfim, um bom Réveillon pra todo mundo, pra quem gosta de curtir. Muito juízo. Escuta antes, né? Muito juízo. É, escuta quando estiver se preparando, né? Vai se arrumar e tal, não sei o quê, pra ir pra festa, alguma coisa. Escuta o programa. Pra quem vai viajar, é uma ótima pedida pra botar no carro, pra escutar no carro, né? Né? Então é isso. Que 2013 seja um ano glorioso. Um ano, né? Pro Botafogo. Glorioso é Botafogo, né, né, viu? É Botafogo. Feliz 2013 pra todo mundo. Que seja um ano melhor do que 2012, ou igual, tão bom quanto, pra muita gente. E o Jurassic Cast não para, lembrando que o Jurassic Cast não para. Semana que vem, de novo, que dia que vai ser? Dia 7? Dia 7. Episódio 47 de um clássico do cinema. Exatamente, que nós não vamos falar qual é. Façam minhas palavras do Brunão, e agora vocês vão continuar escutando Férias Frustradas com o Jurassic Cast, que tá muito legal. Olha só, acho que a gente pode começar esse programa de hoje com a seguinte premissa. Algumas pessoas não deveriam parar de usar cocaína, vocês concordam comigo? Que premissa familiar. É o caso familiar. Do Chevy Chase, velho. O bicho ficou limpo, ele morreu. Todo mundo sabe que o Jeff 6 era o carreirista de primeira. Não, hoje em dia ele ainda tá lá no Community, né, cara? Ele saiu. Saiu do Community. Saiu, é? Saiu. É, ele saiu agora há pouco, faz pouco tempo. Mas mesmo assim, no Community ele tava legal. Ele ainda tinha graça ali. É diferente a graça. A graça do Chevy Chase no Community é que ele estava acabado. E ele estava se apresentando acabado. Você comparava o Chevy Chase do Férias Ilustradas com o Chevy Chase do Community e você achava do Community engraçado porque ele não era o outro Chevy Chase. Ah, não sei. Eu fico triste vendo ele velho, cara. De cabelo branco, careca. Eu não fico triste vendo ele velho. Eu fico triste vendo ele sem graça. Eu não quero ver a Beverly D'Angelo hoje. Eu também não. Beverly D'Angelo, ó, o último filme dela que eu vi, ela era a mãe do Edward Norton naquele A Outra História Americana. Não, e ela tem filme pra lançar no ano que vem ainda. Será que os peitos dela continuam maneiros, bicho? Cara, eu não sei, vamos perguntar ao Google. Cara, acho que no Outra História Americana ela aparece pelada. Ela aparece com os peitos pra fora. Que ela não miguela peito. Toda boa atriz é isso. Né? É, porque aquela cena do chuveiro é uma cena inútil, né? Só pra mostrar os peitos dela. Ah, sim, isso aí. É, nada. Só pra Mas, Miotti, são os anos 80, querido. Não, claro, pois é. Não tô reclamando, não. São anos 80, são filmes que passavam no meio-dia no SBT. Tô olhando uma foto dela aqui, hoje, velho. Eu vou colocar pra vocês um link. Mãe do Stifler total, velho. Stifler total. Oxi, ah, com certeza. Ó, mãe do Stifler, sem velho. Dúvida. É, velho. É mil. Você vê que os peitos não nega. Vai lá. Filme de 1983, Miotti. Vamos lá. Regaça, Miotti. Vai, minha, brilha, meu filho. National Lampoon's Vacation. Nunca me decepciona, Miotti, cara. Abacate, é impressionante, né, Miotti? Que merda é essa, Miotti? Abacate, velho. Lampoon's. Que porra é essa? National Lampoon's era uma revista, cara. Ah, tá. Isso, era uma revista de comédia, tipo a média, assim, né? Uhum. Que tinha artigos de humor e tal. Inclusive, o filme ele é baseado num artigo que o John Hughes escreveu para a revista. Olha só, é mesmo? Exato. E aí, caraca, ele escreveu o roteiro, né? Também. Morreu em 2009, John Hughes. É responsável por vários clássicos, né, cara? A gente já falou de alguns deles aqui, cara. Curtindo a Vida Doidado. Já teve dele também lá no Year Geeks com Esqueceram de Mim, recentemente, que também era dele, né, aquele que a gente fez também antes, só porque é mal acompanhado, também é dele, enfim. Clube dos Cinco. Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, boa. Garota de Rosa Choque, tudo isso era dele, né, cara? Beethoven é dele. É, exato. Caralho, mas foda, não vamos, né, estragar, né, porque ele fez, até o quinto Beethoven ele fez, né? Ele escreveu Flubber, que também foi um filme que, meu, na década de 90, né, marcou bastante. Aquele da Geleinha Verde? É. Isso. Dirigido por Harold Ramis. Harold Ramis sabe quem é, né? É o... É o Egon, do Caça Fantasma. É o Egon, do Caça Fantasma, exatamente. Isso. Sério? Ele que dirigiu? Ele que dirigiu. Ele dirigiu o comédia. Ele dirigiu Feitiço do Tempo, pô. Isso, Feitiço do Tempo é dele, cara. Caramba. O último filme que ele fez como ator, ele é o pai daquele gordinho Seth Rogen, naquele Ligeiramente Grávidos. Isso. Ele dirigiu vários episódios de The Office também. Ele é um bom diretor, cara. Ele é um bom diretor. Ele é um ótimo. Ele é muito melhor diretor do que ator, diga-se de passagem. Vamos ser honestos, né, cara? Pra quem não conhece o filme, se você não conhece o filme internético, qual seria a sinopse desse filme? É uma família tradicional saindo de férias. Não, não, não. É uma família desajustada, numa situação horrível, e aí eles tinham chance de ir viajar de avião pra ir num parque chamado Wally World. Só que a genialidade do pai querendo unir a família, o Clark Griswold, que é o Sr. Chevy Chase, decide fazer a viagem de carro, que é a melhor coisa que pode acontecer para uma família, é vocês ficarem trancados juntos durante uma semana dentro de um carro. Do carro novo. Cara, esse que é o melhor. Do carro novo. Uma Belina, né? É, o Belinão, né, Miotti? O Belinão. E detalhe, cruzar os Estados Unidos inteiro, né? Exatamente, cruzar de os Estados Unidos inteiro. De costa a costa, cara. Esse parque existe mesmo? Não. Não, né? É só pro filme mesmo, né? É, ele é uma invenção pro filme. Infelizmente não existe. E foi utilizado um parque, se eu não me engano, foi utilizado um parque lá na Califórnia, como algumas cenas, mas é um parque chamado Six Flags. É um parque famoso lá, tem uma rede inteira. Inclusive, se não me engano, ela é do grupo Turner, da TNT. Agora, uma coisa que é curiosa sobre esse parque é que ele aparece não só no Férias Ilustradas, como também no Tiro da Pesada 3, que acontece no parque. Ah, quando aparece o George Lucas? Que é, exatamente, aparece o George Lucas, aparece aí o fundador, aparece mais os personagens do parque. Cara, é muito bom, velho. No Tira da Pesada, o nome que eles estão usando é o real? É o nome verdadeiro? É o Wally World. Ah, é? É o mesmo. É o mesmo, cara? É o mesmo, cara. Os caras usaram o mesmo. Muito bom, velho. É referência, velho. Caralho, você, velho, eu nunca me dei conta disso. Eu também não. Se não for o mesmo nome, dança é mínima. É mínima. Mas os personagens são os mesmos. As referências são as mesmas. A construção é igual, cara. Não é uma família americana saindo de férias, cara. É uma típica família classe média americana saindo de férias. Não, não, cara. É uma família a ponto. Pra mim, qualquer estrutura familiar segue essa estrutura, cara. Qualquer parte do planeta. Não, é assim, coloca uma qualquer família de qualquer lugar do planeta num carro pra fazer uma viagem gigante daquela, é isso. As merdas vão ser naquele nível, cara. Já começa a tocar a música, né? Exatamente, é, cara. Vamos fazer isso agora na viagem, eu vou ouvir essa música, cara. Amanhã eu não quero que dê merda, velho. Não, não. A gente vai carregar, vai morrer alguém, né? Vai botar ele em cima do carro, velho, do capô. É, não, eu vou pegar a coleira dele e vou prender no carro. Cara, que é foda. Puta que pariu. Cara, sendo do cachorro. Cara, uma característica muito marcante dos filmes do John Hughes é que você já sabia que era um filme dele nos 5 primeiros minutos de filme, né? Uhum. Todos os filmes que ele roteiriza ou às vezes ele dirige também, alguma coisa assim, você já sabe que o filme é dele nos 5 primeiros minutos. Cara, não fica frustrado. Na hora que o Clark Griswold, que é o pai da família, que é o Chevy Chase, na hora que ele sai do carro, mas eu não sei de vocês, eu fico com uma vontade de dar uma porrada na cara dele, só pela cara de retardado que ele tem. Sabe aqueles velhos imbecil? Ele tem cara de tonto, né, mano? Ele tem cara de tonto. Sabe aquele cara tonto que vai fazer, tipo, reclamação porque você parou na vaga torto? Ó, o cara parou aqui na vaga torto, aí vai fazer uma reclamação pro síndico do bloco, coisa desse tipo, assim. E ele é tonto, mas ele se acha foda. Eu acho que é isso mesmo, ele se acha foda e ele acha que vai, meu, ser mais inteligente que todo mundo e vai se dar bem. Isso. É, exatamente. A prova disso é ele saindo com o carro, né, cara? Ele até fala com o pai do Jim lá naquela hora, né? Não vai me enganar, não, porque eu não sou otário que meus caras que se enganam aí. Ah, é. Não, a hora que ele compra o carro é a melhor cena, porque ali era o sinal do universo de vai pra casa e dorme. Porque ir de carro não vai ser legal. Cara, vai a pé, porque seu carro já destruímos também. A cara do vendedor, velho, de carro, quando o bicho chega, é muito boa, né, cara? Vendedor de carro esbugalha o olho assim, cara, fudeu, velho. Puta que pariu, o que eu vou fazer agora? Aí eu nunca tinha entendido do porquê que eles tinham destruído o carro dele. Que porra é essa? Que tu dá um carro usado e os caras vão lá e prensam o carro, velho. É pro bicho levar aquela charanga que os bichos entregaram, velho. O cara não ia ter opção. Mas da hora desse carro é o detalhe lateral em madeira, velho. Cara, que é o que dá o charme todo pro carro. Cara, é uma Belina arrumada, né, bicho? Velho, é um carro, é uma charanga tão nojenta que eu não sei se vocês repararam, mas no início do filme, bem assim que ele pega o carro, quando o carro tá andando, o carro fica fazendo assim. Cara, o carro tá todo cheio de barulho. Cara, que tipo de idiota me vai fazer uma viagem pra atravessar os Estados Unidos de costa a costa? Isso. E pega o carro que ele vai viajar no dia anterior, velho? É muito cabaço, caralho, né, cara? Caralho, velho, eu vou comprar um carro hoje porque amanhã eu estou saindo de viagem. A comédia toda é muito... É do absurdo, né, cara? Porque ele não só vai fazendo merda desde o começo, quando ele chega, ele pega o carro cagado, aí ele vai colocar as malas no carro, ele sai da garagem, derruba todas as malas de novo no chão. É tudo sinal de, tipo, vai dar bosta. Vai dar bosta. Ele arruma esse carro fudido, cara. Aos 5 minutos de filme já deu errado a parada, cara. E o cara chega lá, o carro azul diamante, não sei o que ele tinha comprado, não tá lá e ele empurram essa charanga, esse carro do pai do Miotti aí pra eles. Que puta que pariu, né, velho? Não, mas vocês estão zoando o carro do pai do Miotti, era daquele jeito ali. Não, o carro era bom, porra. O carro já viajou do Rio pra Maceió, porra. Já fazia direto. Olha aí, velho! O pai do Miotti era o Clark, por isso. Vocês foram pra Wonderland. Com 7 pessoas no carro. Porra. Nossa. Sério? A cachorra foi também, meu? Cachorra não. A família Griswold é a família Miotti. Vocês querem ver? É Miotti. Não, meu pai sabe o nome da minha irmã, porra. Não tem dessa, não. Não, mas não é isso. Vocês estavam... Mas fora vocês, pimpolhos, tava, era assim, era o Miotti com 30 anos e depois os irmãos dele tudo com 5. Mas tinha um detalhe também, né, Miotti? que você tá esquecendo de falar. Você tinha uma tia Edna viajando minha contigo. Minha avó, rapaz, ela viajava com a gente. Minha queridíssima avó Eliette, que Deus a tenha, já tá muito melhor do que a gente já há alguns anos. Mas, cara, ela era a tia Edna todinha. Ela não era escrota como a tia Edna, né? Mas ela, tipo assim, você está andando muito rápido, Ronaldo. É assim mesmo. Não, e na hora que ela queria fumar? Caralho. Parei que eu quero fumar. Não, mamãe, peraí. Peraí que eu quero fumar. Cara, o Miote é o Grêmio. Miote, vou parar de chamar de Miote. Vou chamar de Griswold. To turn it upside down, I'm painting it too, but I'm painting it blue. Call me Mr. Blue. Meu amor, seria melhor ligar para Catherine e Ed para avisar que nós só vamos chegar lá amanhã à tarde. De tarde? Se não chegarmos às 10 da manhã, nosso itinerário vai ficar prejudicado. Eu programei tudo com muito cuidado e estaremos em Wally World sábado de manhã bem cedinho. Querido, eu sei o quanto significa para você esta viagem. E sei que você quer proporcionar a todos bons momentos. Mas é muito longe até Wally World e... acho que será mais fácil para todos se você tentar relaxar. Estou muito adiante de você. Oh. Quando você conseguiu isso? Tenho meus segredinhos, não é? Ah, que agradável lembrança. Não bebo ainda. Preparada para isto? Eu quero primeiro propor um brinde a umas férias bem tranquilas. Um brinde a umas férias bem relaxantes. E é um caso de amor renovado. E sei que não digo isto com frequência. Mas os anos que passamos... Tem alguma coisa errada aqui. Calma, que já vai parar. Segura aqui. Sai da cama. Clark, o que é? Você vai ver. Deita aí. Não fazemos isso todo tempo. Que barulho é esse? Isso, ó. Oh, vocês não batem mais na porta, não? Pensei que estavam brigando aqui. Ninguém está brigando aqui. Já é muito tarde. Cadê a mãe? Eu estou aqui embaixo, crianças. Voltem para a cama. Voltem para a cama agora. Rusty, a cama era muito mole. Casal esquisito. É mesmo. A saída da família da cidade é muito boa, né, cara? Porque eles começam a cantar aquelas musiquinhas que o americano canta. É isso aí, né? É a diversão da família cantar na viagem, né, cara? É, não existe rádio, né? Cara, eu já passei muito por isso, velho. Já, nossa, demais, velho. Sério, de cantar? De cantar no carro, velho. Eu era menino, me lembro hoje. Meu pai botava uma fita cassete, cara, que era a música dos escoteiros, bicho. Cara, eu fui escoteiro, velho. Eu viajava cantando, eu fiz tudo isso daí, velho. A única que eu cantava... montanha, olhei a sério, mano. Essa mesmo, cara. Pô, respeito menos um agora. Olha, mano. Aí, velho. A árvore da montanha. Como é que era a música? A árvore da montanha, olhei a o, cara. Isso. Olhei a o, sei lá, algo do gênero. O máximo que eu cantava era o motorista pode correr, velho. Não, o máximo que eu cantava é essa porra vai virar olhei, olhou lá, velho. enquanto você chacoalhava o carro, né, velho? Com o corpo. É, e meu pai dando porrada pra trás, assim, tentando acertar a gente. Essa porra vai virar, olhei, olhou lá. Cantava mesmo, tava nem aí. Ah, cara, mas é muito bom esses maneirismos. Porque o filme também, ele é uma puta crítica ao estilo americano de ser, né? É uma crítica meio velada, você não acha, não? Não acho explícita, assim, a parada. Tipo, acho que não foi feito pra ser crítica, acaba sendo... É, para as pessoas se enxergarem naquilo. Isso, É como o Simpson, acho que não é tão agressivo assim, sabe? Não é um Family Guy. Isso, é. Ele tem um tonzinho de vou dar uma sacaneada nesse estereótipo, mas não é pra mexer na ferida, sabe? Assim, pra ninguém falar porra, pegou pesado. É mais pra falar ah, a gente sempre se fode assim mesmo. Isso, exatamente. Acho que nessa linha de estereótipo mesmo, não só na hora de organizar a família pra viajar, mas a confusão dentro do carro, um irmão empurrando o outro. Sim. Ah, ele tá mexendo o saco, ah, ele não tá ocupando o meu espaço. Isso. Ou quando eles se perdem, a mulher fica falando, para pra pedir informação. Ele não para. Cara, ele vai parar num bairro horrível. Bairro negro, vai parar finito, no pior bairro, né, possível. Não, o cara é muito noob, né, velho? Puta que pariu. E ele para, assim, ele já não parou antes pra pedir informação, que já devia ter feito isso antes, né? E aí quando ele resolve parar no pior bairro possível, né, cara? Não, mas eu acho, cara, mesmo que não seja tão explicitamente, assim, que realmente não é explícito, até porque o filme não tem esse cunho. O filme é uma simples comédia pra você rir. Isso. O fato do Clark, cara, ele é o estereótipo perfeito do americano médio. É verdade. Que é aquela coisa, ele é um retardado que se acha superior a tudo e a todos, mas ele é um completo retardado mental. Tenho certeza que o John Hughes, ele escreveu o papel do Clark pensando no americano, cara. Pensando com certeza. No homem americano médio. Entendeu? Da década de 80. Que é aquele cara ridículo, porra, patético, sabe porra nenhuma e fica inventando informação. Eu acho que esse filme, ele é atemporal, porque o homem médio americano continua exatamente desse jeito, né? Eu digo mais, cara, é porque o americano médio, ele existe no Brasil também. Ele não é o brasileiro médio. Mas porque a cultura popular é diferente aqui e lá, entendeu? Mas esse cara existe aqui também. Existe. O escroto metido a inteligentão, que quer se dar desperto, só se fode, existe aqui. Então é fácil você assimilar uma informação como essa. Beverly Dandy. Ai. Beverly D'Angelo. Eu me masturbei, me masturbo e me masturbarei pro Beverly D'Angelo, velho. Ah, não, mano. Não, não fala aquele, isso. Aquele que piora, todos nós de mão dada. Um batendo pro velho, que milfe gostosa, cara. Nossa senhora. Oh, sério mesmo, cara. Quantos anos que ela tinha quando ela fez 51, o filme de 83. Que beleza. É, tava numa idade boa, né? Ah, ela tava, velho, porra, eu casava com ela, nossa, por uns 3 meses naquela época. Se eu pegar a Beverly D'Angelo, como está nas Férias Frustradas, eu casava com ela hoje. Também, o cara também. Romântico, hein? Só ia botar ela no aparelho uns 6 meses, assim, porque ela tem uma arcada de cima pra frente, vocês perceberam? Ela parece que abre tampo de Guaraná sem abrir de garrafa. É, eu não gosto do corte de cabelo dela nos 80. Cara, pô, vamos considerar que rola adaptação, né? Você não vai pegar aquele mousse que ela chama de peruca, aquela peruca de banda de rock dos anos 80, que ela chama de cabelo. O legal é que a Ellen Griswold é a personagem dela. É a perfeita esposa americana, né? Que é aquela esposa que apoia o marido pra caralho, nas idiotices dele. Tipo assim, o marido tá totalmente errado. Ela vira pro filho e fala assim, cala a boca, fulano. Seu pai está falando. Isso, é verdade. Dá pra saber, pelas cenas do filme, que ela casou contrariando a família. A família devia achar ele um idiota. Por motivos óbvios. E ela casou contrariando a família, que devia ser rica. Né? Parece a família dela, alguma cena, assim, alguma situação. Só a tia Edna. Só a tia Edna. Só a tia Edna que, velho... A tia Edna é um personagem que merece muito carinho, né? Nossa, velho. Não tanto quanto a Beverly, vamos concordar que a senhora Griswold merece todo o carinho do mundo. Ela merece carinho, não merece tanta atenção. Agora, a tia Edna, cara, ela é muito... Ela é um personagem muito marcante, porque a velha morre no carro. E eles carregam a velha. Eles consideram botar fogo na velha. Eles consideram enterrar a velha. E no final das contas, ela acaba numa cadeira de praia coberta na porta da casa de um cara viajando. Do filho! Cara, velho, olha só. Imagina quando o cara chegou em casa e a mãe dele estava sentada na chuva, morta, cara. É muito bom, com um bilhete, assim, ó. Tia Edna morreu. Meus pêsames. Mas, cara, esse filme do Férias Frustradas, ele tem uma coisa que, na minha opinião, é a primeira regra pra quando se vai viajar com a família. Não vá visitar parente fora do estado. É verdade. Velho, meus pais tinham a mania de fazer isso. Nunca deu certo essa merda, velho. Pedir dinheiro é o de praxe. Porque o parente sabe que você tá com dinheiro. Você só tá nem viajando, porra. Por que você vai viajar, cruzar o país de carro? E por que você vai parar na casa de parentes, cara? Não faz sentido algum. Mas é isso. O caralho da esposa, bicho. É a porra da esposa. Vamos, entendeu? Aproveitar quem já tá aqui e passar na casa da tia. Ai, que vamos ver o primo. Como é que é o nome do primo dela? O primo Ed. Ed. Primo Ed. Vamos ver o primo Ed. Qual? Aquele teu primo bêbado fracassado? Aquele que vai me pedir dinheiro, com certeza. A estrutura familiar do primo Ed, eu acho que ela é sensacional. É a melhor possível. É a melhor possível, cara. É a não mulher, tem como dar errado. A mulher grávida já, ela está grávida. 90 já, filhos, porra. Uhum. Tem o pai desempregado, a tia morando lá só porque ela tem pensão, a filha maconheira e o filho não. Punheteiro. Exatamente. E a filha maconheira, eu não me lembrava disso antes de rever o filme. Ela convence a filha do Clark a fumar um baseado ali. De boa, é o que tem pra fazer de bom aqui. Quantos anos aquela menina devia ter? Sei lá, uns 15 anos. No máximo 15 anos, cara. Foda, velho. Anos 80 é muito foda. É muito bom, cara. É uma década muito errada, cara. Peitinhos, maconha. E claramente, tipo, era claro, era uma criança fumando maconha. Aí você sabe que dali, velho, o destino dela vai ser stripper, né, velho? Exatamente, exatamente. Que é o quarto filme. Aquela sequência de cena é o resumo de como era a vida nos anos 80. Você tem criança. Crianças de 10 anos fumando maconha. É verdade. Você tem crianças de 12 anos se masturbando por uma revista de mulher pelada. Você tem incesto, que é o Ed querendo pegar a prima dele. Nossa, é verdade. Não, a própria menina fala com a prima, a filha do caipira, né? É, eu beijo bem, meu pai fala isso. Eu namoro firme e dou beijo francês. Todo mundo beija assim. É, mas o meu pai diz que eu beijo bem melhor. Eles são piada. Gente, isso é uma piada de incesto. Vocês estão entendendo que a gente tá rindo disso? Não, mas o negócio, cara, é que nessa época piadas eram piadas, entendeu? É isso aí, velho. Piadas eram piadas. Hoje piadas são assim, caralho, o cara fez uma piada de incesto. Fudeu, acabou o mundo, entendeu? Não se pode falar, cara, é uma piada, cara. É claro que existem piadas e piadas, entendeu? Eu não vou defender aqui, por exemplo, o Rafinha Bastos lá com aquela piada que ele fez, sacou? Mas ele usou esse mesmo argumento, sabe? Piada é piada. Pra alguns cola, pra outros não. E assim, nessa época, cara, uma piada era só uma piada. E acabou, cara, né? Eu na boa, não, pra mim não é ofensivo em nada, cara, essa brincadeira, essa piada que rola no filme. Eu não acho ofensivo. Porque você sabe que é uma piada. Pra mim é muito mais ofensivo ele dar um sapato branco pro primo dele, né? Cara, aquela cena é muito ofensiva. Do que isso? Não, na hora que ele pede, o Ed pede dinheiro emprestado, ele pede dinheiro emprestado, o Clark quebra a carteira, tipo, ah, tá bom, né? Sem conta, vai resolver. Quanto você quer? $15,000. O Rusty, né, velho, é muito bom. E o pai, e o Rusty, olha, que é o Rusty é o filho do... Olha o nome do moleque, Rusty. Rusty, pra quem que é Rusty em inglês, Bruno? O moleque era ruivo, velho. O apelido do moleque na família era Enferrugem. Isso, é porque o nome dele é Russell, né? Russell, e aí o apelido dele ficou Rusty, até porque ele tem sardas, né? Uhum. Ferrujado. Inclusive, né? Quem faz ele é o Anthony Michael Hall. Não sei se vocês lembram dele. Era o ator favorito do John Hughes, cara. Ele fazia todo o filme de adolescente do John Hughes, ele tá, cara. Ele tá no Sério? Clube dos Cinco, ele tá no Mulher Nota Mil, ele tá no Gatinhas e Gatões, ele é sempre aquele o filhozinho nerd ali, aquele o cara nerdinho. Assim. É, no Mulher Nota Mil é um dos dois garotos ele que é um faz dos a dois, gostosa, exatamente. Né? Caramba, o último véio. Papel notório dele aí, que a gente talvez lembre, foi no Batman Cavaleiro das Trevas, que ele faz o repórter da televisão. Ele não aparece muito no filme, mas enfim, ele é o repórter. É, no Eduardo Montesouro ele é namorado da menina lá, né? Isso, no Edward Montesouro ele é o namorado da menina, o cara que sacaneia o Edward. Naquele filme do Piratas da Informática? Sim, ele faz o Bill Gates. Exatamente. Caralho, esse é um dos meus filmes favoritos da história. É ele. Apesar de ser um filme pra televisão e tal. Agora, curiosidade sobre esse cara, você viu o nome dele completo? Não, como é que é? Michael Anthony Thomas Charles Hall. O cara tem quatro nomes, porra. Caralho, tem quatro nomes. Michael Anthony Thomas, Charles Hall. A cena do sapato branco que vocês estavam falando aí agora é muito boa, né, cara? Dele com o Ed, que ele vira e fala assim... Bom, vamos embora, eu ajudo. Tira a mão, tira a mão. Bom, já vamos embora. O que é isso? Isso é pra você, cara. Ah, e o que é? Um presente. Ah, não precisava comprar presente, Ed. Ah, anda, abre. Ah, Ed, não precisava. Sinceramente, não precisava. Bacana, hein, pai? Cala a boca, Ross. Experimenta agora. Ah, não, não, vai sujar. Eu sabia que ele não ia gostar, Ed. Eu adorei, Ed. Eu sei que você gostou. Você esteve aqui da última vez. Eu notei que você gostou muito dos meus. Bom, eu acho melhor irmos andando. Tchau. Boa viagem. Cara, olha só. Todas as cenas com o primo Ed são muito escrotas, cara. São muito escrotas, velho. É, Clark, eu tô meio numa situação financeira, porque a fábrica fechou, eu tô desempregado e tal. Eu tô muito feliz as coisas correrem também pra você, Clark. Eu fui despedido quando fecharam a fábrica onde eu trabalhava. Agora você vê. O exército corta minha pensão por incapacidade porque alegaram que a placa na minha cabeça não era bastante forte. Droga. Ed, eles não querem saber dos nossos problemas. Não, o que isso? É interessante. Por que não pede logo dinheiro a ele, Ed? Dá pra ver que não entende direta. Olha, eu não queria pedir, Clark, mas... Será que você podia me emprestar um dinheirinho? É claro, Ed. De quanto precisa? Uns 50 mil dólares. E o churrasco de pão? Não tem churrasco, né, velho? Eles vão sentar pra comer churrasco e aí o cara fala assim... Como é que você gosta do seu, Clark? No ponto, meio vermelhinho por dentro. Ah, o pão. Claro ou escuro? Ah, de qualquer jeito serve. Vicky, eu posso te ajudar a mexer o suco? Por favor. Eu não sei como é que tem tanta gente que gosta de hambúrguer. Isso não faz bem à saúde, não. Eu, pessoalmente, gosto mais de peixe. E você, Clark? Hoje você é quem manda, Ed. Tem carne? Você já come carne demais em casa. Seja educado. Ponha ketchup. Ketchup feito em casa? Ah, é o melhor que tem. Velho, a mulher não sabe onde enfiar a cara, velho. Ela tá com vergonha, mas ao mesmo tempo ela tá com raiva. Tá ouvindo um barulho? Estou. Eu não sei de onde vem. Tá me deixando grilado. Tô tentando descobrir desde que saímos. Tá me deixando louco. Pai, a polícia vem aí. Essa, não. O que foi agora? Hein? Segura minha bolsa. Ah? Segura! Qual é o problema, seu guarda? Saia do carro. Eu não cometi excesso de velocidade, foi outra coisa. Calha a boca. Se não estivesse de uniforme, abriria seu crânio com a coronha do meu revólver mais rápido do que você diria crueldade policial. Seu guarda, seja lá o que for, eu posso explicar, é que... Como é que você vai explicar isso, hein? Oh, meu Deus. O senhor sabe qual é a multa nesse estado por crueldade com animais? Não, não sei. É. Provavelmente bem alta. O senhor não vai pensar que eu fiz isso de propósito? Olha, eu amarrei ele no para-choque traseiro enquanto arrumava o carro. Estava uma tremenda confusão, eu esqueci. Oh, desculpe, me sinto péssimo. E como acha que o Cãozinho se sentiu? Olha, eu já disse que lamento. Foi um acidente. Tudo bem, eu vou acreditar no senhor. Mas é uma pena. Eu tive um cão desse quando era garoto. O pobrezinho veio atrás do senhor por mais de um quilômetro. Vira lá, Tavalete. Sabia que mandariam você encostar. Vem ultrapassando o limite de velocidade a milhares de quilômetros. Papai não estava correndo. O policia nos parou porque papai esqueceu. Ele estava correndo, Russ. Ele não estava correndo. Russ, obedeça a sua mãe. Eu estava correndo. Estava dirigindo como um doido. Temos que agradecer ao guarda por nos ter parado. E tem mais, eu acho. Acolher, senhor. Eu vou voltar e recolher o que restou dele na estrada. Obrigado, guarda. Até logo. Um bom dia para o senhor. A gente não pode deixar de falar da dublagem desse filme, que é clássica pra caralho. É muito boa. E olha, melhora o filme, viu? Não que o filme seja ruim, mas melhora o filme. Eu só consigo ver dublado, cara. Só dublado. Sim, não, esse filme não pode ser assistido no áudio original, cara. Pra mim, ele tem que ser visto dublado. Eu nunca vi esse filme legendado e, cara, não dá. Tem que ser dublado. Muito bom, né, velho? E ainda bem que hoje ainda se mantém a dublagem original, né? É, até agora, pelo menos a gente conseguiu assistir com a dublagem original, não foi redublado, né? É a única. Isso. Quem faz o Chevy Chase é o Dário de Castro, que eu acho que já faleceu, acho que já foi dessa pra melhor. Parece o Ricardo Juarez, né? Lembra um pouco, né? Lembra um pouco a voz do Ricardo Juarez. Sabe, ele fazia o Ciclope no X-Men dos anos 90, cara. Putz, é mesmo, velho. É verdade. A Sheila Dorfman, que eu não sei quem mais que ela fez, mas ela tem uma voz muito boa pra Beverly D'Angelo, né? Casa muito bem com ela. Ela fazia a mãe do Andy no Toy Story. É verdade. Ela também faz Sandra Bullock. Ah, ela faz a Xena. Nossa, cara, é verdade. Ela tem uma voz muito legal. Outros que valem a pena a gente falar é o Primo Ed, que é o Márcio Simões, que, pô, é um dublador clássico aí. Diversos clássicos no currículo, né? Ele tem uma voz que aparece bastante, cara. Ele fez o gênio no Aladdin. Ele faz o Will Smith, não é? Ele faz o Robin Williams também. Ele faz o Samuel Jackson, faz o Kevin Spacey, faz o Alec Baldwin. Ele faz voz de negro, né? Lawrence Fishburne. Nossa, cara, olha quem ele faz. Ele fez o Gonzo em Muppets Babies. Olha só, tá vendo? Caramba, esse me surpreendeu. É, o Márcio Simões é muito bom, cara. Trabalha aí até hoje. Ele é o Coringa, velho, no Cavaleiro das Trevas. É verdade. Que foda, velho. Orlando Drummond. Quem? Orlando fucking Drummond. É o mecânico. É o mecânico, exatamente. O assistente é o Júlio Chaves, que é a voz do Mel Gibson. O Carlos Seidel, que todo mundo sabe quem ele faz o recepcionista do motel. Sim. Carlos Seidel, pra quem não sabe, o Seu Madruga. Caramba, né, velho? Que voz. O Santa Cruz, que também, pô, voz do Magneto e tal. Faz o Roy, né, o dono do parque. Uhum. E o John Candy é feito pelo Marco Ribeiro, que também não precisa nem falar, né, cara, Marco Ribeiro. A grande verdade é que ouvir a dublagem de Férias Frustradas, você reconhece as vozes, assim, eu pelo menos, eu ouço as vozes da minha infância. É verdade. São as vozes que estavam, tipo, nos filmes da Sessão da Tarde, cara. Agora, o Dário de Castro, no segundo filme, no Férias Frustradas na Europa, já não é mais ele que faz o Chef Chase. Quem faz o Chef Chase é o Júlio César, que é a voz do Indiana Jones. Eu tava vendo outro dia desse. Isso eu não lembrava, cara. Não guardei nada disso. É mó esquisito você ver um e depois ver o outro. Porque as vozes são bem diferentes, assim. Não sei se vocês sabem, mas existem rumores de que vai ter um novo Férias Frustradas, ou tipo um reboot, e quem vai ser o protagonista vai ser o Rusty. Mas não o ator que fazia o Rusty. Quem iria interpretar ele é o Ed Helms. Vocês sabem quem é o Ed Helms? Não. Não. O Ed Helms é o cara de óculos do Se Beber Não Case, o que arranca o dente. Ah, porra! Tá. Ele iria fazer o filho do Griswold, né, o Rusty, e aí iria aparecer o Clark e a Ellen com o Chevy Chase e a Beverly Dungeon. Que bacana. Tinha que ser a viagem com eles, né, velho? É, não sei, mas enfim, eu acho que a ideia é ser um reboot, ele viajando com a família pelos Estados Unidos e tal, não sei o quê. Foi só um boato que eu li aí na internet. Seria muito bacana se trouxessem novamente essa história, que é um clássico da comédia, cara. Aquela parte das barracas, tinha um bicho voando. Parar num lugar daquele, velho. Quando eles vão, opa, tem piscina. Quando chega na piscina é o Lago dos Patos, velho. Negócio nojento. É muito bom. O primeiro quarto que ele abre, nossa, olha o cheiro disso. Edna, esse é o seu quarto. Uma cena desse acampamento é que o Clark, ele também tá... Ele tá maluco, né, velho? Ele tá louco. Qualquer brecha que dá, ele quer pegar a mulher, né? E você então, não assim, gostaria? Primeiro, se coloca no lugar dele. Velho, eu dou total e completa razão pra ele, cara. Eu faria a mesma coisa. Foda-se os filhos, se estão vendo, se não estão, dane-se. Mas, cara, o bicho tá no modo automático, cara. Porque ele tá dirigindo antes, lá na estrada, sei lá, 5 horas da manhã, a mulher putaja, doida pra parar num lugar pra atrás. Descansar. Ele, não, lembra o que a gente fez aquela vez, não sei o quê, quando fomos parar não sei aonde, ela, poxa, aquilo ali foi ótimo. Pois é, você não quer repetir, não? Você bota aqui a cabeça no meu colo e tal. Você tá louco. Velho, quer dizer, o bicho queria que a mulher chupasse o pau dele com os filhos do lado, velho. Com os filhos dele no banco de trás, velho. Caraca. Mas tem motivo, ele tá com tesão por causa da loira da Ferrari. Sim. Ah, beleza, meu, quando você tiver filho, então, bateu o tesão, tu vai comer tua mulher ali na cara dela, né? Na não, cara da não criança. Não, ele ia comer, ele só ia ganhar uma chupeta. É, não, não tem problema, isso. Né, mano? Só tô dormindo, nem falou que da boca. Aquela a loira da Ferrari também é muito boa, né, cara? Nossa, é um personagem muito bom, cara. Quando ele tá nessa barraca aí, eles estão num saco de dormir, velho. É, os dois. Os dois, num único saco, e o cara tá querendo espetar a mulher, velho. Ele mal consegue respirar e ele tá lá querendo. Ah, e ele comendo. Ela. E ela, ai, claro que um animal. Ele é outro animal. Ela, não! Um animal comendo no seu pé. É isso, velho. Caraca, velho. É muito louco, velho. Que falando do cachorro, cara, pra mim o cachorro, ele é o personagem principal de uma das principais cenas do filme, que é a fantástica cena do policial. É uma cena sobre maltrato de animais, né, velho? E é uma piada. Se fosse hoje em dia, eu acho que uns 20, sei lá, PETA ia processar umas 20 vezes, cara. Eles insinuam que o cara dirigiu com o cachorro durante 5 quilômetros. E nos primeiros 20 metros, o cachorro tentou acompanhar. Eles não mostram a cena do cachorro sendo arrastado pelo carro, obviamente. Mas o guardinha, ele descreve com... Tristeza nos olhos. Ele descreve chorando. Com tristeza nos olhos e com detalhe. Aquele cachorro, ele é muito bom, velho. Porque era só o Clark pegar na coleira dele, o cachorro ficava endemoniado. O cachorro tava de boa. Ou eu não sei que adestramento foi esse que eles fizeram naquele cachorro, velho. O bicho pegava a coleira do cachorro, o Clark, né? Como é que é? O Chevy Chase pegava na coleira do cachorro, o cachorro. É, o detalhe que é o cachorro, na hora que eles vão parar pra fazer o piquenique, o cachorro tinha mijado no lanche. Mijado em todos os lanches. Ele sempre conhece, ele sempre encontra, que é a parte mais nonsense do filme, que é uma mulher mega gostosa. Cara, pra mim, são as melhores cenas, velho. Pra mim, são as melhores cenas, as mais divertidas, as que eu rio mais da cara do Chevy Chase, são as quando ele encontra a loura da Ferrari, velho. A gostosa. E ele acha que ele é o gostosão, né, cara? Não, e o melhor não é nem ela entrando, né, Bruno? O melhor é a trilha sonora que acompanha ela, né? Trilha sonora que acompanha ela. A primeira vez que ela aparece, ela tá na Ferrari assim, e eles estão dentro do carro, tá comendo pau lá, os irmãos e a mãe gritando, e ele começa a ver a mulher, e aí vem aquela música assim: I'm so excited that I just can't hide it. E ele fica animadão, assim, sabe? Um tiozão animadão, assim, tipo um miote dançando, velho. E é, puta, uma coisa incrível. Cara, e o bicho assim... Ele parece, sei lá, um Renato Aragão dançando, sabe? Quando ficava animado que dançava. Ele parece um tiozão que tá fazendo cena, tipo, dança sensual pra esposa. Ele fica assim, ele fica rebolando e com o olhinho meia luz, assim, né? E aí tem essa cena que eles estão parados num lugar de descanso lá pra fazer um piquenique. E a Loura aparece também e ela tá dançando, assim, toda sensual fora do carro. E ele começa a dançar também, se achando gostosão, assim. E aí ele tá com o sanduíche na mão, cara. E aí ele dá beijo no sanduíche e manda pra ela e tal. E o bicho fica balançando. Cara, é inacreditável, velho. Como se ele estivesse sozinho no mundo, velho. É, exatamente. Não, ele abre, velho. Chega uma hora que ele chega, uma hora que ele abre o sanduíche, ele, ó, abre, tipo... Sei lá o que ele quis dizer com aquilo. Isso, e aí ele morde o sanduíche. E aí nessa hora o menino fala assim, meu sanduíche tá todo molhado. Aí a mulher, não, que molhado o quê? Meu Deus, o cachorro mijou no sanduíche. Aí ele... Cospe. Eu não sei o que é pior. Ele tentar se fazer de sexy ou isso funcionar e depois a loira da Ferrari dá em cima dele mesmo. No filme. É, não, pois é. E a troco de quê, né? Aí a mulher para no... A mulher tá parada, velho. Essa cena aí. A mulher tá parada no ponto lá de comer, sei lá, de descanso. Ela, tipo, tá dançando no meio da rua, igual uma louca. É. Uma lunática, quem velho. Quem é que fica daquele jeito, velho, em qualquer lugar? Sensualizando, assim, do nada, velho. Sensualizando, boa. Sensualizando do nada, né, cara? Essa cena que o Bruno tá falando, no a mulher da Ferrari, aí tá os filhos, eu vou matar vocês, a mãe, eu vou matar vocês, eu vou arrebentar vocês, eu fui aí atrás. Aí o bicho começa a acelerar o carro pra, tipo... Fazer peguinho com a mulher. Acompanhar, né? Quando a mulher dele se toca, ela... Clark, vai devagar, seu animal! Não, assim... Clark, você tá correndo! Aí ele... Pois é, nem parece, né? Não, tem uma cena que eu acho espetacular, que eu rachei de rir. Era de noite já, mostra a mulher dormindo, aí passa pros filhos. Isso, e é mostra muito ele bom. Roncando, porra. Ele roncando, velho. Clark, vamos parar, que quando você dirige à noite, você fica com sono. Que isso, querida? Eu ainda tenho muitos quilômetros na frente. Eu paro numa cidadezinha ali na frente. Aí corta a cena, todo mundo dormindo. E o bicho babando. Roncando, velho. Ele tá dormindo mais que os outros. Ele corta nem a cidade dormindo, né, cara? E dirigindo, assim. Tem um cara que quase mata o cachorro pra salvar o cachorro. Cara, o jeito que o cara puxa o cachorro... Ele puxa o cachorro pela coleira, o cachorro vai... É. E o mais da hora é que ele acorda antes de todo mundo. Não é a família que acorda e acorda ele. Ele acorda antes de todo mundo e ele vê o que ele tá fazendo. Isso. E aí quando ele para o carro de fato, depois de ter atropelado meio mundo, ele faz, opa, chegamos, é isso aí. Como se nada tivesse acontecido. Na sequência dessa cena, vem outro resumo da década de 80 e de como eram seus filmes. O cara tá no conjugado colado dos filhos. Aí sai a mulher dele, aí é ver a tal da cena, que sai a Beverly D'Angelo com os peitos pra fora, que é uma cena totalmente desnecessária, só serve pra mostrar os peitos dela, e que peitos. Fantástico. Aí, velho, o bicho, olha o que eu arrumei pra gente, aí tá a cara dele, faz aquela cara de tiozinho, com champanhe, aí o bicho bota a moeda, velho, nem isso, coitado, dá certo, cara. O bicho bota a moeda na câmera vibratória, que essas porras só tem lá nos Estados Unidos, a câmera fica vibrando, ele põe a moeda na cama, uou. Bate na parede e tudo. E ele, querida, você está muito sensual. Ele gritando, né? É. Aí ela, o quê? Não, e eles vão pro chão. Eles vão pro chão. Aí ele, velho, porque ele tem que meter. Ele tem que meter. Ele o negócio tá é meter. Ele tá maluco, velho. Eu tô falando, velho. Ele tem que meter. Ele tá na neura. Aí ele vai pro chão, começa a comer a mulher dele. A porta conjugada do filme tá aberta. Ele tá nem aí, velho. Não, aí os filhos entram e desligam a cama. Desligam a cama. Aí pensa assim, cadê a mamãe? Aí ele tira o braço assim, aí ela foi não sei aonde, a calcinha dela tá no dedo dele, assim. Cadê a mamãe? Ela tá no banheiro. Oi, Cassi, eu tô aqui embaixo. Foda. Aí, bicho, ela tá aqui embaixo. A gente pensou que vocês estavam brigando. E a menina fala, filha, que casal louco. Agora outra coisa coisa que esse filme tem muito legal, fora as hospedagens, são as atrações turísticas, né, cara? Um deles é o Grand Canyon, né? Que pra mim é sensacional, porque ele já tá tão estressado no filme, no, tipo, na viagem, que ele rouba, velho. Já perdeu o cartão de crédito, já perdeu todo, já gastou todo o dinheiro, roubaram não sei o quê, ele perdeu as malas no meio do caminho. O carro já caiu no, na ribanceira. Nossa, cara. Ele teve que gastar não sei quantos dólares pra arrumar o carro. Que era o mecânico e o delegado da cidade, né? Isso. Cara, olha, sério, acontece tanta coisa errada, velho. A tia que, morre, assim, a tia Edna morre. A véia morre, olha, é o inferno. Inclusive, nessa cena, a véia ainda tava no carro, ela só não desce. E ninguém vai achar, foda-se, deixa a véia aí, né? Ninguém nem pra sacudir a véia, pra, vambora, tia. Né? A mulher tá dormindo tem 15 horas e ninguém tá nem aí. É igual criança, cara, tá quieto, tá bom. É, pois é. Aí, cara, ele para nesse hotel, sei lá, e quer trocar um cheque, o cara não quer dar o cheque, não sei o quê. E ele rouba o dinheiro, velho. Ele deixa um cheque, deixa rouba o cheque, rouba o dinheiro do caixa. Exatamente. E o chapéu. Aí tá, aí ele, vambora, vambora, vambora, vambora. Nossa, Clark, olha aqui o Grand Canyon, para pra olhar um pouquinho. Ele para, assim, 2 segundos. Maneiro, vambora. Como tudo no filme ter que dar errado, aí vem, assim, o dar errado, o máximo do errado, né, cara? É muito bom, cara. É o ápice. Ele chega, o parque tá fechado, velho. Ele faz essa viagem do caralho e o parque, quando ele chega, está fechado. Não, o melhor é antes ele chegando. Ele chega, o estacionamento está vazio. Está óbvio que tá fechado. Só que ele tá num frenesi tão incrível que ele fala assim... Aqui estamos, os primeiros a chegar. Os primeiros. Não acha que estacionamos um pouco longe, Clark? Claro, mas tudo bem. No final do dia, quando o estacionamento estiver cheio e todos estiverem brigando para sair, nós seremos os primeiros a sair também. E por quê? Porque somos os Griswold. E aí eles começam a correr e aí toca a música do Carruagem de Fogo. Muito bom aqui. É muito e ele bom, perdendo, né, pro filho, né, cara? Porque ele começa todo mundo a postar corrida. Ele pulando e fazendo... O Rusty começa a esticar na frente dele. Aí ele, tipo, começa a se peidar todinho pra chegar perto do filho, cara. Antes dessa cena, tem um discurso que ele faz, cara, que assim, o meu pai, ele fez um discurso parecido, cara. Quando começou a dar um monte de merda errada em alguma viagem nossa, ele fez o mesmo discurso, cara. Que todo mundo começa, ah não, vamos voltar, papai, não sei o que, essa viagem já tá sendo chata demais, não sei o que, tá tudo dando errado. Aí ele fala assim, eu acho que vocês ficaram malucos, falta 10 horas pra chegar nessa porra desse parque e vocês estão querendo desistir. Isso não são mais férias, é uma busca pela felicidade. Nós vamos ter tanta diversão que neguinho vai precisar fazer uma cirurgia plástica pra remover a porra do sorriso da nossa cara, caralho. Teu pai fez um discurso assim? Meu pai fez um discurso desse. Ele, sei lá, tava dando tudo errado na viagem. Ele falou, essa viagem nós vamos ter diversão que nós vamos precisar de cirurgia plástica pra tirar o sorriso da cara. Aí minha mãe já ficou toda nervosa lá e tal. Ih, caralho, tu surtou. Eu tava cagando, voltei pro Game Boy que tava melhor. Sim. É sensacional o fato deles cruzarem o país numa viagem traçada. Ela foi planejada num computador ligado na televisão. Caralho, última tecnologia. Lá em casa teve um desses. E o cara chega, velho, no parque, e o parque tá fechado, velho. Não, não, o mais legal é ele montando a trajetória das viagens, e aí o filho começa a jogar Pac-Man com o carro. Com o carro, velho, que amálgama é aquele, né, velho? É, velho, bizarro. Aí, Rusty, para de comer o carro, Rusty. Rusty, para, Rusty. Aí chega a irmã, aí ataca com a nave. Mas quando eles chegam no parque, o parque tá fechado e tem só lá o Alce. E aí o Alce, ah, nós estamos fechados pra manutenção, não sei o quê. E ele dá um murro no Alce, velho. Nossa, ele dá um murro no Alce, é muito bom aquilo, velho. Fica amassado pra sempre, velho. Pra sempre. É nesse momento que o John Candy aparece, né? Não, e ele pira, né? Ele pira, sai e vai comprar uma arma. É muito bom. Compra uma arma de chumbinho, de pressão, de... E o John Candy também tá muito patético, né, velho? Você não pode entrar aí. Não, e da hora que eles fazem o guarda, né? O guardinha do parque e na montanha-russa junto, né, cara? Na hora que ele deu um murro na cara do Alce, eu lembrei de um murro que meu pai deu numa televisão uma vez no hotel, que tava tudo errado também, e a televisão gaguejou, velho. Nossa, a televisão gaguejou. 14 horas de viagem dentro de um ônibus, é excursão. Aquele calor dos infernos, paramos lá em Santa Catarina. O hotel Três Reis Magos era o nome da porra do hotel. O hotel era um lixo, velho, mas era grande. O hotel era grande, era muito antigo. E aquele hotel antigo que nunca foi reformado. Os quartos tudo ceborrento, gente barata passando pelo quarto. Aí meu pai entrou no quarto. Você, como é que tá o quarto de vocês aí? Eu falei, é isso aí que você tá vendo, cara. Aí eu falei, eu só não consegui ligar a televisão. Aí ele ligou a televisão não dava imagem. Era um rádio com uma tela preta. Ele começou a apertar os botões daquela televisão, velho. Agora que ele ficou tão transtornado, ele deu um tapa naquela televisão. Foi um tapa, velho, mas foi o senhor dos tapas. Na televisão. A televisão tava assim, olá amigos da Rede Globo. Pá! Ai, cara. O tapão, velho, a televisão. Olha lá, amigos da Rede Globo. Cara, é indignado. Eu e meu irmão na cama, segurando o riso, velho. Se a gente risse, a gente ia levar um tapa igualzinho que a televisão levou, velho. Aí a gente quietinho. Aí meu pai saiu do quarto e meu irmão, caralho, você viu a televisão que aqui chegou? São quantos? São muitos? Eles são o quê? São eles árabes? Estão ali, oh, eles são curtos. Estou contando, vá, diga logo. Está tudo sob controle, senhor. Olha, acreditamos que são terroristas. Onde? Ali. Aqueles? Mas não é possível. Senhor Wally, ele me tratou como um cachorro, ele me humilhou, ele me fez ficar deitado no chão. É, senhor Wally, isso nunca me aconteceu antes, sabe? Mas foi uma coisa assim formidável, realmente. Foi muito bom, porque nós brincamos, nós estamos lá em cima na montanha-russa. Eu não estou entendendo nada, o que é que eles estão dizendo? Aí quando eu desci, eu enjoei um pouquinho. E no ano passado, isso nunca me aconteceu antes, mas no ano passado eu tive um enjoozinho de neve. E eu quase não entendi, mas foi realmente uma coisa muito formidável. Olha, senhor Wally, hoje o moço passou da conta, eu sou honesto, eu tenho meus direitos. Isso nós. Sr. Wally? Roy? Oi. Eu acho que posso dar uma explicação. É, melhor explicar mesmo, porque há aqui muitas explicações a dar. É. Eu sou Clark W. Griswold. Olá. E aquela é a minha mulher, Helen. Oi. Nós todos somos seus fãs e assistimos o seu programa sempre. Oh. Meus filhos, Audrey e Rusty. Ah, bonita família. Nós somos de Chicago, Roy, uma grande cidade. Eu sei, eu conheço, eu já estive lá. E passamos um inferno durante semanas para chegar aqui, sabe? Minha família sofreu durante a viagem. Mas o importante, Roy, é que podíamos ter ido para qualquer lugar nestas férias, sabe? Qualquer lugar. Mas quando eu perguntei aos meus filhos, quando eu perguntei a eles, vocês lembram? Quando eu perguntei a vocês que lugar do mundo gostariam de conhecer, o que disseram? Havaí? Cala a boca, Russ Audrey. Lembra? Wally World? Wally World, viu? Wally World. O senhor imagina o que isso é para as crianças? Está brincando? Eu tenho 7. Ah, eu já imaginava, viu? Ouviram isso? Ah, mas o senhor é tão jovem. É, bem jovem. Oh, a senhora muito é muito gentil. Por acaso o Roy já viajou pelo país? Oh, já fiz uma viagem grande até a Flórida uma vez. Foram as duas piores semanas da minha vida. O cheiro do banco de trás ficou insuportável. Um fedor. Nossa, eu conheço, eu sei que cheiro é esse, eu sei que cheiro é. Mas, Roy, já imaginou a cara dos seus filhos quando vissem que a Flórida estava fechada? Não, eles não fecham a Flórida. Eles não, fecham não, o eu sei disso, Flórida. Eu sei, eles eu não, sei, eu sei, aqui é nós... Nós chegamos a Wally World e estava fechado. Já imaginou o que meus filhos fizeram? Eu acho que perdi a cabeça. Eu compreendo que tenha perdido a cabeça. Eu peço desculpas a toda essa gente aqui. Eu não fiz por mal. Eu só queria perguntar uma coisa. Se estivesse no meu lugar, não faria o mesmo pelos seus filhos? Não. Não. A viatura já está aí. Quer que eu os leve para a central para autuá-los? Não. Esqueça o que aconteceu. Eu não vou apresentar nenhuma queixa. Eu falei para confiar em mim. Conseguimos! Já pra visitar parente é coisa de idiota. Se for pra ficar, se for pra fazer isso, fica em casa. Eu acho que nesse esquema de família, eu acho que todo mundo deve ter uma tia Edna. Isso é fato, sabe? Sim. Pode ser vó, prima. Minha avó. A tia Edna. É o espírito da tia Edna, sabe? Que vai reclamar de tudo, e sempre vai proteger alguém, sabe? Não, mas assim, reclamar de tudo não, mas reclamar bem, assim. Beijo, minha avó. Beijo. Não tá ouvindo o podcast mesmo, mas ela vai receber as boas energias agora. Agora, viagem escrota, vocês já fizeram? Ah, velho, bota na lista, cara. Velho, quantas viagens escrotas eu já não fiz, cara? Olha, primeiro, eu fui escoteiro, tá? O que me garantiu viagens maravilhosas. Mas isso me deu coragem, porque aí eu decidi me aventurar. Então eu me permiti me enfiar em enrascadas absurdas. Em altas confusões. Em altas confusões, cara, com uma galera do barulho. Ué, por exemplo, cara, teve uma vez que eu fui viajar com um grupo de amigos. A gente tava na casa da mulher, casa da dona da casa. Foi um grande carnaval em Itu, maravilhoso. A galera jovem, a regra da mamãe, dona da casa, era que não podia beber. Óbvio que todos os moleques adolescentes beberam e fumaram. Quem não bebia começou a beber naquele momento, né, cara? Exatamente. A situação foi, a mãe do menino tinha dois filhos, assim, eu posso dizer, com ossos largos. Eles eram baixos pro peso deles. Exatamente. Se eles tivessem 3,5 metros, eles teriam um peso adequado. Eram dois mamutes, né? Isso. E aí, o que ela pensou? O que ela pensou? Se eu tenho dois filhos e eles comem X, eu vou levar 10 crianças, eles vão comer 5X. Entendeu? Beleza, vamos nessa. Não fez sentido a sua conta. Se eu tenho dois filhos e eles comem X, eu levo 10 crianças e eles comem 5X. Faz a matemática, Mauri, você que é o bom. Se você tá levando 10... Duas crianças comem X, Mauri. Quanto come 10 caralho, crianças? Caralho, velho, são uns geeks mesmo do caralho, né? Mas isso aí que vocês estão falando, isso aí que vocês estão falando faz sentido, porque parente é assim. Parente divide o prejuízo. Caralho, eu tô entendeu? Falando parente duas crianças prejuízo. Comem X, Mauri. Entendi, se meu filho come X... Não, eu falei, não faz se meus sentido, filhos comem X, são duas crianças. Entendi. Entendeu? É que eles eram muito grandes, pra isso. Mim cada um comia um X, tá bom. Entendeu? Então tá, se meu filho come Y, cada filho meu come Y... Oh, beleza, assim, Mauri, qual é a velocidade que o trem B chega na cidade C? Mas beleza, a mulher pensou o seguinte: se um filho meu come um pacote de 10 salsichas, eu vou levar 10 crianças, eu preciso levar 100 salsichas. A mulher fez a primeira janta, a gente chegou lá à noite. A primeira janta que ela fez, sobrou salsicha até o último dia de viagem. Isso que a gente fez churrasco de salsicha, patê de salsicha café pra tomar no manhã. Café da manhã. A gente fez bicinho de salsicha com palito de dente. Velho, era salsicha vazando pela panela, velho, que não dava conta, sério, explodia aquilo, mano. Tava foda. No segundo dia de viagem, dois moleques pegaram a moto do tio emprestada e se ralaram inteiros no chão de pedra. Em menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos. E foram parar no hospital militar. Beleza. Esses dois caras eram os únicos que não poderiam beber em hipótese alguma. Não era só um pedido da mãe, mas sim um pedido médico. Afinal de contas, eles estavam tomando remédio. E é óbvio que um deles bebeu a ponto de ter convulsões e estragou a viagem inteira. Que ótimo, velho. Aí quando a mãe do moleque, a mãe do dono da casa, descobriu que os moleques estavam bebendo, descobriu que estavam fumando, descobriu que estavam fazendo tudo, né, cara? E aí, velho, foi pena pra tudo quanto é lado. Isso foi uma das mais agradáveis. É foda, cara. Numa dessa, assim, de viagem rolou com família. A gente tava indo pra Minas, né? E aí a gente parou... Minas Gerais! A gente parou num restaurante pra comer. Estávamos, sei lá, duas famílias, né? Tipo, a minha família e a família da minha tia. Aí sentamos cada um numa mesa. O prato do... Detalhe, o prato do dia era rabo, né? Era... Ai, essa família é muito unida! Aí, detalhe que era o prato do dia. Se não fosse o teu, tá ótimo, né? Aí, a mesa do lado foi lá e falou, ah, então me vê o prato do dia, né? Era um rabo. Aí o garçom foi perguntar pra nossa amiga mesmo, o que a gente queria comer. Falou, ah, então a gente vai querer um prato do dia, que é o rabo também. Ah, mas eles já pediram o rabo. Ah, não, mas eles fizeram o pedido deles, né? A gente também quer. Oh, pô, da onde vocês vêm? Quantos rabos tem o boi? Aqui tem um rabo só. Então, o prato do dia era o único rabo, só isso, cara. Que foi do boi que eles mataram. Caralho, que eu comesse é quem comesse, né, velho? Alguém come o rabo. Ai, cara. Cara, que pardieiro é esse que vocês foram, que bicho? Restaurante é esse, velho? Uma outra história boa, professor Maurício, não sei se você se lembra que a gente contou no espaço sobre o Idiota no Espaço igual a VDM. Nossa, foi uma fantástica história, a fantástica viagem para Ilhabela. Eu vou contar algumas situações que aconteceram na viagem, que foi muito boa essa viagem. Uma das situações, por exemplo, eu comprei uma camiseta nova para passar o final de ano. E normalmente na camiseta nova você fala assim, vou gastar uma grana na camiseta pra eu colocar aquela energia positiva. Comprei uma camiseta cara pra caralho. E aí a gente foi passar o ano novo na praia. Um filho da puta com uma cidra cerezé do caralho. Toda jogou, foi estourar o champanhe dele. É rosé, né? É, o rosé dele, velho. Estourou na minha camiseta, que virou roxa daquele dia em diante. Tipo Campari, a propaganda da Campari. Exatamente. Né? Exatamente. Era eu puto voltando descalço, porque eu tava na praia. Eu ainda voltei com a virilha assada, caminhando 3 km. Gordinho, até a porra, né? Gordinho. É isso. Gordinho voltando no pra casa. No dia seguinte, eu atropelei um. Qual que é o nome daquela porra? Um parquímetro. Eu atropelei um parquímetro. Tava andando de mão dada com a menina, sobeando. Os caras tiraram o parquímetro e deixaram só a barra de metal no chão. Mas, sério, eu fui e deixei meu saco atrás. Aí eu tinha rasgado já a perna, manchado a camiseta. Aí a gente depois, no último dia de viagem, eu falei, ah, tudo que tinha dado errado já deu. Nós pegamos umas 8 horas de trânsito só pra sair da ilha. Tá merda. E depois disso, eu dei uma olhada no Google Maps e achei uma rua paralela pra gente ir na estrada. A gente pegou a rua paralela e a gente atolou o carro. Puta que pariu. Caralho, bicho, isso não é viagem, velho. Isso é uma maldição, você é doido. Não, e tudo comigo, porque o Mauri atolou o carro na parada. Tava ele e a mulher dele na frente, eu e minha mulher atrás. Quando ele atolou o carro atolou bem em mim. Eu olhava pra fora, a lama estava na porta, assim, na maçaneta do meu lado. A gente literalmente afundou um carro. E aí, pra tentar tirar o carro, eu perdi uma bisteca do meu dedo. É verdade. Foi muito bom, cara. Aquela viagem deu tudo certo. Eu desci com tanta raiva no pastel do Trevo que eu comi 15 picolés, você lembra? Acho legal que vocês estão contando história de viagem e estão falando assim um pro outro. Você lembra? Você lembra? Parece um casalzinho. Ah, eu já falei que eu sou ativo, né? Contando as viagens. Ai, amor, você lembra aquela vez? Ai, aquela vez é, passou de Catarina. A gente tem uma parada entre a galera aqui. É bom que os dois ficaram calados agora, né? Eu tô falando, você aqui tá me mutando, cara. Presta atenção, cacete. É que eu e o Mal e a galera daqui, a gente tem uma parada que é o seguinte: todo final de ano, a gente passa em galera. Pro Natal e com a família. E ano novo é sempre com um grupo de amigos. Isso é assim. Não, velho. É previsivelmente, é uma tradição nossa. Não pode, cara. Primeira regra pra quando você vai viajar, você tem que viajar com o menor número de pessoas possíveis. Possível, né? Não, mas é um número reduzido. É sempre 5, 6. Só que, assim, é que todo ano tem um que se fode. Sim. Todo ano tem um. Esse ano fui eu que me fodi aquele ano lá. É verdade. Aquele ano fui eu que me fodi. Mas todo ano tem um que se fode. Toda viagem alguém tem que se foder. No caso do Férias Assustadas, foi a Tia Ed. Essa máxima aí não é toda viagem. Na vida, alguém sempre vai ter que se fuder. Exatamente. É o equilíbrio natural da natureza. Mas são por processos. A viagem é um processo. Durante esse processo, alguém vai se foder. Eu viajei, cara. Fui contra os meus próprios princípios. Meu princípio é não viajo com parente e não viajo de galera. Uhum. Aí eu fui com parentes e em galera pra Caldas Novas, aqui do lado. Inclusive, onde tá rolando o Fuki Fuki lá no Facebook e tal, o cara comendo a grávida. O quê? É, não, você não fica sabendo que o Toneco tá transando no meio da rua, aqui lá em Caldas Novas, cidade aqui perto de Brasília? Vocês ficaram sabendo dessa história, não? Não, foi, rolou hoje? Não, rolou um tempinho já. O Leonardo mandou um vídeo pra vocês aí. O cara comendo a mulher no meio da rua. Aí a gente foi de galera, de parente e tal, todo mundo no chalé. Chalézinho pequenininho, cara. Todo mundo entrava no chalé assim, parecendo que era em mosaico. Cada um colocava direitinho o colchão, porque não tinha espaço pra todo mundo. E aí tinha que colocar encaixadinho, né? Era Tetris. Um quebra-cabeça. É tipo Tetris. Aí, o meu amigo, o meu irmão, convidou um amigo dele, que é da mesma escola do parente de um de vocês aí que falou, que eu não lembro quem que falou, que o cara tava num peso ideal, ele só tava 3 metros abaixo. É isso. Né? Se ele fosse um pouco mais alto, ele tava no peso ideal. Esse amigo do meu irmão, vamos botar umas 7 metros de altura. Nossa, o cara é quadrado, né? Não, com 7 metros de altura a mais, ele ficaria no peso ideal que ele tem. O bicho é grande, é o pequenininho o nome do cara, é miudinho o apelido dele. Aí a minha tia, muito escrota, minha tia Valéria, ela é muito escrotona, assim, ela é muito gente boa, mas ela é muito escrotona, ela tem gente muito escrotona. Aí eu acho que o filho dela, se não me engano, o filho dela, o meu primo, não tinha comida ainda. E o gordo, né, o amigo do meu irmão, era uma boca nervosa do caralho, velho. Ele comia a noite inteira. Inteira, sem exceção. Dava tipo 2 horas da manhã, você só escutava assim na cozinha. Sabe? Aí o cara foi e tava saltando na geladeira. Ele fez isso na primeira noite, na primeira vez. A minha tia já ficou meio puta. Porque a minha tia é assim, ó, divide o prejuízo, ela não divide a despesa. Aí na segunda noite, tá o gordo lá, né? Fazendo sambinha na cozinha. Uhum. Aí, velho, grita a minha tia lá do quarto dela: para de comer, caralho! Velho, eu nunca vi uma pessoa ficar tão sem graça na minha vida, velho. Que sacanagem. Cara, sacanagem, velho. Eu achei boy. Eu fiquei bolado com a minha tia. Eu falei, ô, Valéria, não tinha necessidade de fazer isso. Tem comida pra caralho. Ela, comida pra caralho? Ontem o Rafael quis comer aí a mortadela, não sei o que, não tinha mais. Eu falei, caralho, não tem a mortadela, porra. Mas tem 3 quilos de apresuntado. Apresuntado. É uma coisa de família, velho. Por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo. Saí de Brasília, fomos pra Maceió, depois voltamos pro Rio, né? E depois voltamos pra Brasília. Tudo de carro, né? Então, indo pra Maceió, ia parar em Ilhéus. Meu pai tinha reservado hotel e tudo, né? Boa, Ilhéus é legal. Aí, quando a gente chega, assim, tá na estrada, isso era mais ou menos umas 6 da tarde, tem um cara ali acenando, né? Aí, se olhasse pro mato, você dá pra ver umas casinhas. Que nem no filme mesmo, né? No filme que tem aquelas cabanas, né? Então, tinha no mato ali, o cara falou, ah, aqui tem um hotel, se você quiser parar aqui. Meu pai falou, ah, eu já reservei lá em Ilhéus, aqui. Então, a gente vai pra lá. Aí fomos pra Ilhéus. Quando chega lá, não anotaram a reserva. Não fizeram a reserva pra gente. Então a gente não tinha como ficar lá. O que que fizemos? Voltamos e fomos pro hotel desse cara lá no meio do mato. Chegamos lá, ficamos normal, né? Jantamos, normal, tudo, né? O pai do dono do negócio, gente boa, né? Só tinha gente também, né? Não tinha mais ninguém. Na hora que a gente sai do restaurante, indo pro quarto pra dormir, acaba a luz. Nossa. Imagina a Bruxa de Blair. É porque lá não tem iluminação em lugar nenhum, né, cara? É. Não tem iluminação nenhuma. É no meio do mato. Não tem nada. É, a vila lá é foda. Conheço, eu fui pra Ilhéus, cara. E aí eu tenho um amigo que tem uma pousada lá. É, não sei se é a mesma, né? Que lá foi. Tem um tempão, né? Mas. Ah, sim, não. Mas é que assim. Aquela região. Ele só quis lá falar que tem um amigo. Não, não, relevo, é, porque eu sei como é que é. É uma vilinha. Ilhéus ali naquele. É, mas assim, foi antes de chegar em Ilhéus. Foi na estrada mesmo. É, então, mas, assim, pelo menos a minha referência é Ilhéus mais perto da ilha de Comodatuba, cara, que lá, velho, não tem porra nenhuma. E ele tem só o amigo do Tato lá, é isso. Ok, não, vamos mudar de assunto. Minhas histórias já estão no elo perdido número 7, quando eu fui pro Rio de Janeiro. Agora nem lembrar aquela viagem. Pois é, internéticos, se você não viu, se vocês não viram Férias Frustradas, dá o seu jeito, tá aí facinho o acesso. Site de locação digital tem aí pra assistir, não precisa ficar caçando em torrent, nada do tipo. Assistam, porque o filme é maravilhoso. Maravilhoso. Vale a pena, sério. É um épico. Vale. É um épico, velho. É um épico como poucos. É um épico como poucos. E eu quero agradecer de novo muitíssimo a presença do Tato e do Mauri, que tiveram aqui com a gente dando essas risadas, contando essas vergonhas alheias. Meus queridos, aonde que os ouvintes do Jurassicast, eles já estão acostumados, mas aonde que os ouvintes do Jurassicast podem encontrar vocês? Bom, se eles quiserem mesmo ir atrás e tal, eles podem encontrar a gente em jogosprostitutas.com.br. É o mais adequado, ligado ao filme. Ou também no Twitter, @WeAreGeeks, ou facebook.com/WeAreGeeks. Ou como o Léo Lopes fala, de viagem. Eu queria aproveitar aqui e mandar um recado muito importante para Beverly D'Angelo. Beverly, I really don't care how old you are. Please marry me. I'll fuck you every day of my life. That's a promise. Ah, eu ia falar assim, give me your tits. Show your boobs. Yeah, you feed me every day of my life. Então é isso, internet. Acesse lá www.yargeeks.com.br. .net. .net? É. .com.br é o Jogos Prostitutos. É, isso aí. Então eu vou falar de novo. Então acessem lá a internet com os www.eargeeks.net. Saiu Eargeeks. Falei Eargeeks? Eargeeks. Então, internéticos, acessem lá www.vergeek.net. Agora sim, exatamente, cavalariageek.com.br. Isso aí, descontogeek.com.br também. Pronto, vai. Tem todos os jabás. @ FTarkan no Twitter. @ Professor Mauri, muito obrigado, Jurassicast. Exatamente. Beijo no coração. Quem editou o Yargeeks? Os dois. Ah, vocês dois editam? Sim. É porque, gostou? Pô, ficou muito roda. Porra, da hora, valeu. Ficou mesmo, eu escutei hoje e tava excelente. Melhor do que o nosso de Crescer de Mim. É, porra. Porra, merda. Cadê o chat? A gente, a gente não tava a menor vontade de gravar aquele programa. Too much passion. Né, que aqui em Brasília tinha um fliperama no shopping. Tinha não. Tem um parque. Dentro do parque da cidade tem um parque. Ah, que é lá em Nicolândia? É Nicolândia, né? Chama Nicolândia, velho. É, tipo, Nicolândia. É o máximo que o Play Center vai chegar em Brasília, é o Nicolândia. Que beleza, velho. É mantido pelo Estado, velho. Caralho, Ele é mantido pelo Distrito Federal. E ele, assim, imagina o Play Center, só que, tipo, reduzido a, tipo, 1/12. Entendi. Imagina o Play Center, mas onde a entrada é 50 centavos. Não. E ele custa R$35 pra você rodar em tudo, velho. É praticamente aqueles game centers de shopping, sabe? É. Pausa, Leonardo Miotti. Agora eu morri. Que foi? Vamos ver as fotos que o Leonardo Miotti está mandando agora. Ah, Miotti? Quem é essa? Ah, é Beverly D'Angelo. É? Nossa, olha essa bundinha. O foda é a calçola, né? É, ah, é, né, Mauri? Mas, ai, hoje eu vou bater pensando em sexo. Oi, por favor, se você for usar isso de alguma forma, blipa. Tem sexo. Blipa nada, bota em eco. Mas eu acho que o Grand Canyon é tipo é o equivalente à Foz do Iguaçu aqui no Brasil, né? Ah, é que, sei lá, a Foz do Iguaçu tem movimento, você ainda pode, sei lá, se molhar. Agora ainda pode ir no Paraguai. Ah, é muito bom, cachoeira, água caindo. Eu abro o chuveiro aqui da minha casa, que dá mesmo. Agora vocês me lembraram de uma viagem que eu, caralho, velho, que ódio, velho, do meu pai, isso, velho. Vai ser bom. Existe um lugar nos Estados Unidos chamado o Vale da Morte, Death Valley. Fica perto de Las Vegas. Onde não existe vida na Terra. Não existe alma. Não existe nada que sobreviva àquele deserto. Porque é um deserto, cara. É um deserto. Ninguém é pra ir lá naquela porra, não, caralho. Por que que vocês fazem uma porra de um museu no meio do deserto e chama de Vale da Morte, caralho? Não é pra ninguém visitar aquela porra. Aí não, meu pai, porra, nós estamos aqui nos Estados Unidos, viemos a Las Vegas, vamos até o Death Valley, que deve ser uma viagem bacana. 22 horas de carro pra chegar naquela porra, uma secura do caralho na boca, velho. Quando chega lá no tal do Death Valley, velho, era um museu de 10 metros quadrados, bicho. Era um inferno, não tinha nada lá, nada. Era assim, maquete do deserto, velho. Pra você ver. Velho, se a atração turística é uma maquete de um deserto. Era, também, velho, conhecido como Jardim Zen, né? É. Não, antes fosse Jardim Zen. Antes fosse, cara. Era assim, fauna do deserto. Aí tinha assim, o abutre. Igual, velho. Que ninguém sobrevive daquela merda. Só o abutre, velho. Que ele voa e sai dali, caralho. Cara, olha, sério, foi... Velho, eu nunca senti tanta sede na minha vida, velho. Aquela propaganda do Tim, lembra? Da Tim, né? Da Tim. Cara, não, era pior do que aquilo. Velho, olha, eu juro pra vocês, se vocês já sentiram sede na vida, vocês não sabem o que é sentir sede na vida, cara. Porque foi... Cara, a minha garganta secou, velho, que eu não conseguia falar, velho. Pra cara, ver era muito escroto. Pra ver um museuzinho pra de 10 ver uma quadrados. Maquete do deserto, velho. Porra, né, mano? Cara, sério, meu pai já tá falecido, está com Deus agora, mas puta que pariu, velho. Cara, eu tenho o equivalente disso aqui quando eu fui pra Bonito. Quando eu fui em Bonito, aí tinha lá um passeio. Conhecer a cachoeira da onça. Conhecer a cachoeira da onça, é isso mesmo. Falei, porra, cachoeira da onça, foda. Porque a pedra parece uma onça. E a foto que os caras tiraram era foda pra caralho, a foto da cachoeira. Só que ninguém falou que pra você chegar na cachoeira era uma caminhada de 2 horas e 45 minutos. Nossa. No meio da porra da floresta, velho. Eu falei pro cara, falei, bicho, eu paguei R$150 pra andar no meio do mato. Foi isso mesmo? Aí o cara, mas você tem que ver que aí, velho, e essa porra desse natureba, filho da puta, por que não vai trepar com uma árvore, seu corno? O viado, cada queda d'água o cara tinha que parar. Queda d'água. Aí aqui é a queda d'água do Jagunçu e Pirapopoca. Vamos tomar banho. Aí as gordas, todo mundo tira a roupa, toma banho. 40 minutos, aquele bando de mamute, velho, pra tomar banho. Bota a roupa de novo, começa a andar de novo. Aí agora essa aqui é a cachoeira da Pipiroca e Sacurunga. Ah, beleza, vamos parar pra beber. Para pra beber água, para pra tomar banho. Para, não pode maltratar a floresta. Não pode maltratar a floresta, não pode levar água, não pode levar porra nenhuma. Caralho, velho, se fuder, mas se fuder. Chegou, aí quando a gente chegou, detalhe, era 2 horas e meia pra chegar. Como é que vocês acham que a gente voltava? A pé, né? A pé. Mais duas Nossa. Horas e meia pra descer. Duas horas e meia pra voltar, pelo mesmo caminho. Cara, chegou uma hora, a gente parou na porra da cachoeira. Realmente, a cachoeira era linda, era grande pra cacete. Aí tinha umas espreguiçadeiras no meio do nato. Parecia propaganda de Bom Ar, velho. Daquele Air Machine. Parecia que é propaganda daquele Air Machine. Aí a gente passa... Cara, eu morto, velho. Eu virei pro meu pai e falei, pai, no cu que eu vou andar voltando essa porra toda. Meu pai, eu também não. Eles falaram que se a gente tipo, se passasse mal alguma coisa, eles tinham um atalho, que aí eles passam rádio pro povo ver pegar a gente. Elevador. Aí não deu outro. Não, não, era um era atalho. Teleférico. Era 2 horas e 45, não, era 2 horas e 40 minutos. Então era 5 minutos de atalho. Teve que voltar tudo andando, velho. Mas aí eu chego uma hora e falei, pai, falei que eu tô passando mal, não tô aguentando não. Meu pai, eu tô passando mal aqui, eu quero ir embora. Ah, não, mas o senhor vai perder a descida vertical de 90 metros. Porra, mano. Velho, se eu tivesse pegado R$125, R$150 por pessoa, se eu tivesse pegado aquela merda e queimado, tinha valido mais. Vocês nunca viajaram e pegaram a escuna dos velhinhos. A escuna dos aposentados. Estávamos nós em Angra dos Reis, não conhecíamos e tal, pá, Batuba, Paraty, paramos em Angra dos Reis. Vamos fazer passeio de escuna? Vamos fazer passeio Lógico, de escuna. Tamo aqui já, o que né? Que mais, aqui. O que mais tem pra se fazer neste caralho? Vamos fazer a porra do passeio de escuna. Aí eu tô entrando na escuna. Tinha três escunas paradas. Não, duas escunas paradas. A nossa e uma do lado. Parei, as duas vazias, chegamos cedo. Entramos na escuna. A escuna de vocês é essa daqui, da esquerda. Entramos na escuna. Aí na outra escuna eu sentado. Aí eu tô manjando a outra escuna. Velho, começou a entrar cada vagabunda naquela escuna. E as mulheres de entrada, teve uma que entrou falando assim, vou dar no oceano, hein? Falei, vixe, Nossa, Maria. Nossa, isso vai ser bom. Falei, você pensou, eu tô na escuna errada. Não, eu falei assim, caralho, que foda, moleque. Vou fuder todo mundo aqui hoje. Não tô nem aí se meus pais estão aqui. Meus pais estavam lá. Estavam viajando todo mundo em família. A gente tava viajando em família. Aí a escuna das gostosas, velho, só entrando gostosa. Menininha, 18, 17 não, né? Porque naquela época eu podia, porque eu tinha meus 17, também de 18. Menininha de 17, 22, 24. Velho, uma mais delícia que a outra, bicho. Sabe, aquele peito durinho. Ai, que coisa de louco. E você já pensando, ah, velho, eu vou me dar muito bem. Não, e eu pensando, vai lotar aquela escuna, depois vai lotar a minha. Cara, começou a entrar a galera da pior idade.